434, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Coronel 434. 5 para pouso pairado, não interfere na sua aproximação. Continue e aguarde autorização de pouso. Gente, continuo aguardando. O Mike Papalima já avistou o tráfego e decolou da 17? Negativo, tá. Ok, ciente. O Romeu Bravo Oscar Altitude, que passa no momento? 2.700. Copiado. Controle agora 19-8. Mike Papalima, ingresso final 35. Final 35, Lima. Oscar, prossiga. Acabei de decolar. Acionado 5300 na sua escuta. Acione 507, Romeu Bravo Oscar, guarda identificação na saída da ela. 5017, Romeu Bravo Oscar. Patrulha, bom dia. Passarei 2223, 500 da Kilo. Passarei 2223, identifique, dentro 070, chegada Bonf. 070, identificou, Bonf 2223, passarei. Apenas para confirmar e assegurar, o helicóptero vai pousar pairado na cabeceira 35, sem interferir com o eixo da final 10. Consciente, tenho ele à vista, Sara. Sete, 3 quilos, confere a segunda. Zero vigilância. Oscar. Azul 4208, cópia. Prossiga. Autorizada Recife 370, na Perusque 58. Decolagem pista 10, esquerda, saída Pucaracaju. Controle 198, torre 186, transponder 5010. Autorizada Recife 370, via Perusque 58, decola 510, controle esquerda, saída Puca, pós Aracaju. Controle 1198, 1198, 6, responde 5010. Azul correto, reporte pronto. Vou adivinhar a pista aqui pro homem aqui, ok? Copiado, Mike Eco Delta, copiado, me chame alinhado e pronto não, no 7, o mesmo tá prosseguindo direto para dentro. 9073, cópia. Cópia no 9073. 9073, está autorizado Fortaleza, nível 370, via Operzulu 19. Decolagem 910, esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 198, torre 186, transponder 5015. Cliente autorizado Fortaleza 370, via Operzulu 19, decolagem 910, companhia na esquerda. Saída Momo, transição Frote, 119, 18, controle 2850, transponder 9075. 9073, correto, reporte pronto. Salvador 3663, livrou na Eco na sua escuta. 3663, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportarei. Salvador, já passamos, Romeu Índia Papá. Romeu Índia Papá, prossiga. Está no 45, configuração para ataque de decolagem em voo local. Romeu Índia Papá, saiu um plano aqui do senhor para Barreiras. Positivo, é após o voo de experiência, ok? Apresentado notificação para o voo de experiência. Afirmativo. Qual horário? Noite internacional. Boa, Alaska, centro Recife. A frequência 1251, alternado no 3325. Alaska. Controle a Tupa 298. Prossiga com a 298. Tem condições de liberar a restrição de velocidade na posição marítima? Não, mantenha a restrição. Ok, com a 298. O controle autoriza o trip a 2.000 ou 2.500 pés, por gente? 2.500 pés devido a tráfego no corredor visual, 1.500 pés. Gente, muito grato. Controle, Oxalá 6312, informação. Oxalá 6312, identifique e desça 060, chegada à Mária. 060, Mária, 6312. Ok, vai transferir 199, desça 8, grato, marca grande. Kilo Zulu, cópia. Luxino 015. 615, 4000, 3304. Che, controle 198, torre 186, aciona 0162. Afirmativo, corredor, corredor Axé, 1000 pés, Manati, visual. Gente, mantém as condições visuais, reporte pro ano Manati. Tipo 217 está livre, descida para 2.000 pés, autorizada final 1-0. 2.000, final 1-0, 5-2-1-7. Metástica no Gente, Caeru, aguarde cópia. Papá, cópia. O local até o farol após retorno em coordenação com controle, decola 17, direita, axé, controle 198, torre 186, aciona 0140. Aqui positivo, a possibilidade de decolar, curvar a esquerda, corredor forte, depois da rotatória para a força de pé. Romeu e Papá, estou com a sequência chegando de 6 pousos para 10. É, esse procedimento que o senhor está querendo aí vai ser inviável nos próximos 30 minutos, mais ou menos. Não, já nativo. É apenas para checar o trem de pouso, entendeu? Vamos só decolar e checar o trem de pouso e pousar. Não, decolar dá para o senhor decolar. Agora eu estou dizendo o pouso do senhor que vai ser complicado na 17, devido à sequência chegando. Está reduzindo, 239, passaria do 2223. Estimativo, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5, passaria do 2223. Gente, para 4.000 no 0 no 5, 2223 a passaria. Trip 5217, final 2186. Estabilizou no lock, visual 5217. 186. O Romeu de Apapá, que o cheque é só do trem de pouso. É, vou coordenar aqui com a torre, você vai ficar no circuito, vai pousar quando possível, sujeito ao tráfego. Vai decolar da 17, inicialmente vai manter-se no setor sul, aguardando o cruzamento do campo e pouso na 17. Positivo. 0140, acione qual pátio PLB? Ok, 0140, positivo. Pátio PLB? Pátio 5, a gente tá mais perto. 210 para o passaredo, velocidade? 2-1. Grato. Solo azul 4208, tá na 9 pra puxa planeta. Na 9, autorizado, reporte táxi. Autorizado puxa planeta 4108. Direita para 070, autorizado sinal 190, 4298. Estimativo, para 2000 pés sua descida, reporte estabilizado, 4298. 2000, reportará estabilizado, 4298. Nível procedimento, só 3304. Autorizado a final, 3304. 04 acusará, estabilizado. Afirme. Eu meio 225 do Chané, ciente do Ortiz. Ciente do adiantado da hora, 340 Brasília. Informa que foi instruído pela empresa Momonitz após puído e verifiquei no usado. 7. Plano ainda, qual horário a gente chama? 02. Chame mais 10 minutos, ver se chegou alguma coisa. O senhor deve sair na Momo, vai sair na Momo mesmo. Estimativo, Momonitz, obrigado, aguardo. Salvador, boa tarde, 3859 com aquilo. 3859 da TAM, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 5, aciona identificação. 1015, 4000 pés, 3859. 2223 da Passaredo, mantenha a proa após o pelô, seu limite ao lock. Gente, vai manter a proa após o pelô, limite ao lock 2223. 3304 da TAM, complete final, chame turno no 86. 86, até já. Cruzado Galeão, 360, pelo IC50, IDEV, pelo IC857, após, de acordo com o plano. Saindo da EL, transição Leda, após voo direto IDEV, 14198, 286, acena 5016 ou 6211. 6211, o cotejamento foi correto, só confirmando, após Upper November 857, conforme a rota do plano. Estimativa, após Upper November 857, de acordo com a rota do plano 6211. Correto, reporte pronto. Bota aí. Vitorinho de Juliette, cópia. O 9073, pushback, acionamento, portão 7. 87, aguarde puxo 9073. Aguardando 9073. Azul 4208 com 74 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Maceió para o táxi. O azul, pátio, Índia, ponto de espera, torre 186. O ajuste em Salvador 2015. 1095, táxi a pátio, Índia, ponto de espera da 10, pronto 186, azul 4208. Vitor, Índia, Juliette, cópia. Peru, mil pés, 17, direita, Xé, 198, 186, 060. Jeitos a autorização da torre. Então a torre está coordenando com o senhor que o senhor irá decolar e manter espera visual no setor sul, aguardando a autorização para curvar ou à esquerda ou à direita, para prosseguir no circuito de tráfego da 17. Salvador, bom dia, 4298, sinal 7600. 4298, continue, aguarde autorização de pouso. Guardando, 4298. Vitorinho de Juliette, no pátio 4, livre acionamento, chame táxi. Copiado. Equipe 5217, solos 26, livrando à direita. Chame um 219. 219. Passarizo 2223, complete final, chame torre. Em 1 no 8, decimal 6. Bom dia, 186, passarizo 2223. Chame a 312, desce para 2000 pés, autorizado a final 10. 2000, autorizado elétrico 1063. 197, livrou na alfa. Trip via Alfa e mantenha-se da Juliette. Tem antes da Juliette, confirme? Afirmo. Poderia confirmar a posição do estacionamento? 13, pátio principal. Gente, é uma teste da Juliet. Esse é o voo que vem de Natal? Sim. Decolou de Natal, que horas? Negativo, senhor. Esse partiu de Recife. Obrigado. A Alfa tá livre aqui já, né? Que no Atis estava interditada ainda. Não, tá fechada, mas é só entre a Índia e a Juliet, aqui próximo ao pátio. Ah, beleza, obrigado. Voo de Natal começa dia 31. Vindo de Natal pra cá? Isso. Mas a trip já voa Natal ou não? É, a gente faz Natal, mas esse voo aqui, no caso, que a gente chega pela manhã, se origina em Recife. Entendi. E saindo de Natal até que Salvador tem algum? Tem, o Natal de Salvador é à noite. Ah, tá ok, obrigado. Cabeceira fora, Índia November Alpha. TAM 3304, Solos 28, já livrando seu 1219. 219, muito obrigado. Azul 4298, livre pouso, pista 10, vento 100 graus 11, nós confirma o trem. A marcha travada, livre pouso 10, com a 298. Salvador, Azul 4208, ponte aérea da 105. Copiado, Azul 4208. Observa o pouso do Embraer da companhia e após o mesmo, a linha E mantém 10. Pode passar a aeronave da companhia e mantém 10, 4208. Romeu, já está paciente, atenta possível estrela do Embraer da Azul, que acaba de pousar na 10 e após ser livre, decolagem 10. Informa o vento, 10 graus, 11 nós. Sobe a altitude. Mantendo 500. 7, mantém as condições de arma escuta, guardião 05. Escuta, 05. Pouso em Salvador, guardião 05. Passo do Embraer. 7. Uniforme, cópia. C-180, decolo no 7, esquerda, Momo Alba, após direto, 19-8 controle, 18-6 torre, 50-21 transponder. 00 graus, 1-1, nós, livre decolagem 1-0. Autorizado decolagem 1-0, 4-2-0-8. Papá Romeu Lima, prossiga. Decolado Costa Azul, a intenção de voo é um sobrevoo em Farol de Itapuã, depois seguir para o Farol da Barra, mantendo 500 pés, estacionado no 0115 com 4 a bordo. Eu tenho as condições visuais, reporte Itapuã, o Papá Romeu Lima. Vai reportar Itapuã, Lima. Objeto 5826, identifique, desça 050, chega na Mari. Agente 050 na Mari, web 5826. Chame a 6312, complete final, chame turno 186. 86-6312, obrigado. TAM 3859, desce para 2000 pés, autorizada a final, pista 10. Ajuste 10, 16. 1016 agora, descendo para 2000, 3859, reportagem estabilizada. Pouso, pista 10, vento 10 graus, 10 nós. Livre pouso, passaria 2223. Ouçanar 6312, continue a aproximação, número 2, aguarde autorização de pouso. Guardado, 6312. Torre Salvador, guardião 05. Copiado, Índia November Alpha, copiado. Aguarde, mantém espera no setor aguardando para prosseguir. O controle agora nos coordenou o guardião 05, que está prosseguindo a 500 pés para, também para a final da 17. Então mantém espera visual no setor aguardando. Torre Salvador, guardião 05. Guardião 05, estou ciente. Mantenha espera visual no setor. Para informação, nós temos dois tráfegos. Um que está prestes a pousar na 10 e outro que já passou externo. O Guardião 05 e temos um à espera da, na final da 17, 3 milhas fora. Mantenha as condições visuais a 500 pés aguardando para prosseguir direto para o Pátio Graia. Mantendo o setor, aguardando novas instruções de visual com o tráfego na final da 10 e da 17, Guardião 05. Altiner 63, 1-2, informação de tráfego. Nós temos à sua direita 2, 1 a 1 mil pés, outra 500 pés no litoral. E à sua esquerda temos o helicóptero da Polícia Militar também a 500 pés. Não interfere na sua aproximação. Continue, aguarde, pista livre. Tranquilo, obrigado, 63, 1-2. Careiro 2223, solo 32, livre à direita, livrão 219. Direita 219, 223. Pá, o triplo Papa Romeu Lima é a torre. Tarindo, bom dia, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, 23. O trip após a passagem do Boeing da Gol vai prosseguir para remota 13, Bationa. Grau de Itapuã, está visual com o mesmo? Estou tentando entrar em contato, não estou conseguindo resposta. Ok, então atente ao helicóptero a 500 pés prosseguindo na proa, o Romeu em Japapá. Ok, positivo. 6312, livre pouso 1-0, vento no 1-0 graus 9 nós. Livre pouso 1-2. O Guardião 05 prossegue direto para o pátio do Graé. 2745. Prossegue por 10. 3304, é. O Guardião 05. Índia Nova Beralva consegue final 1-7. Afirmativo, prossegue final 1-7. Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima, está fazendo um sobrevoo no farol de Itapuã e já em 5 minutos chega, vai para a Prova da Barra. Ok, estou ciente. Atente a um Papá 28 Tango, também espera visual em Itapuã, 1-1000 pés. O triplo Papá Romeu Lima está visual com o mesmo? Visual, senhora. Vai manter aqui 500 pés em Itapuã. Copia. Gol 9073, ciente. A linha e mantém pistão no zero. Pista 1-7, vento 1-0, 0 graus, 1-1, nós. Correto, é Juliette. Alfa, mais também. Sumitax. Gol 9073, vento 1-0, 0 graus, 1-1, nós. Livre decolagem 1-0. Decolagem 1-0, gol 9073. Xané 6225, cópia. Vem, Japapá, chamar a torre. Prossiga. Ok, já fizemos o nosso teste aqui. Estamos prontos para o voo. Copiado, ainda mantém espera. Temos aproximação ainda na 10. O Romeu Índia Prepa aguardando para o cruzamento da final da 1-0. Aguarde. Ciente, terceiro para cópia. A próxima cópia, 1, 2, 3. É o terceiro. Bom, Salvador, o Papá Romeu Lima já livrou o farol, segue no litoral para o farol da Barra, mantendo 400 pés. Copiado, triplo Papá Romeu Lima, aguarde transferência para o controle. Guardando Lima. O gol 9073, decolou os 36, controle 119.8. 19.8, gol 9072, perdão, 9073. Triplo Papá Romeu Lima, controle 19.8. 19.8, graças a senhora, Romeu Lima. Pátio 4, livre acionar Sumitax. 3859, Fui LS, bom dia. Bom dia, TAM 3859, passou externo, tem livre pouso 1-0, vento no 1-0 graus, 1-0 nós, segue o trem. Baixar de trabalho, livre pouso, cabeceira 10, 3859. foi muito baixo, não consegui compreender. Confirme. 70, radar to Venice. Climb to flight level 370, go 90073. Cruzar o 060050 web 526. Gente, aguarde, o azul 4208 chama Centro Recife. O 12685 alternado no 3365. Recife 2685-3365, azul 4208, obrigado, bom dia. Bom dia, objeto 5826, desce para 2000 pés, 10 no 6, o ajuste autorizado a final no 0. 2000, autorizado final, vai chamar, estabilizando web 5825. O Romeu Índia Papá, visto o Airbus da TAM, já a 2 milhas da cabeceira 10. Ok, copiado, Romeu Índia Papá. Aguarde o cruzamento da 10, ok? A retaguarda do mesmo, aguardando o Romeu Índia Papá. O senhor vai prosseguir para o circuito à direita, o circuito à direita da pista 10, copiou? Ok, positivo. Então podemos atuar, né? Nós estamos avistando o tráfego, já está bem, já está passando. O Romeu Índia Papá, aguarde, ok? Aguarde. O TAM 3859, para informação, nós temos uma aeronave que irá cruzar a retaguarda do mesmo, não interferir na sua aproximação. Center, 3859. Romeu Índia Papá, agora sim está autorizado se eu cruzar o final da 10. Guardião, tenha um bom dia. Mike Bravo Uniforme, Paz 5 Livre Táxi, chame para ingresso. O Sinés 6211, muito bom dia. A Lima tem pista 10. A Lima tem 10, 6211. Tenha um bom dia, de November Alpha. Solo 39, livra à direita. Livra 1219. 219, 3259. Bom dia, bom trabalho, obrigado. Igualmente. Do Mike Bravo Uniforme, mantenha a posição aguardando. Romeu Índia Papá já avistado, está autorizado cruzar a direita para a base, para a final 107, aguarde de autorização de pouso, Romeu Índia Papá. Romeu Índia Papá. 186, transponde 5025. Oceaner 6211, vento 110 graus, 8 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, meu Oceaner 6211. Torre 18, 612. Tá bom, obrigado. 3859, via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o portão 7, 3859. Solo Salvador, cordial, bom dia. Este é o TAM 3663, tendo a informação aqui. 340, São Paulo. 366334 é o quarto. Escuta. Lima, prossiga. Gente, o senhor é o terceiro para a Coca, qual bate? Gente, aguardando. Meia 225, cópia. Prossiga na escuta. Prezado Brasília 320, decola da 10, esquerda, saída Momo Albo, após Albo Vanidia. Controle 198, torre 186, aciona 5037. 320 Brasília, Mobo Albonisa, curva esquerda após o plano da 10, 8, 6, 19, 8, 5037, 6, 2, 2, 5. Correto, 5037, aporte pronto. 5037, que eu tô pronto, 6225. Lula 9-2-3, cópia.